Nesta terça-feira, dando continuidade à Operação Fronteira Blindada, servidores da Receita Federal, em ações com o apoio de agentes do DENARC, da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal, realizaram a apreensão de duas armas, munições, espoletas e medicamentos, além de dois automóveis carregados com vestuários, em ações que foram realizadas entre Foz do Iguaçu e Céu Azul. Duas pessoas acabaram presas. A primeira ação ocorreu por volta de 15 horas na região da Vila Portes, bairro próximo ao Rio Paraná, em Foz do Iguaçu. Ocasião em que uma equipe da Receita Federal, com o apoio do helicóptero da instituição, fez a abordagem a um veículo Santana com placas de Foz do Iguaçu, que era conduzido por um cidadão de nacionalidade paraguaia. No momento da abordagem, foi verificada a existência de uma grande quantidade de vestuários no interior do veículo, na maior parte composta por jaquetas. O valor estimado da apreensão é de R$ 2.000. O condutor do veículo foi liberado no local. Na sequência, por volta de 15 horas e 30 minutos, em operação conjunta, os servidores da Receita Federal, da PRF e do DENARC realizaram a apreensão de um veículo Polo com placas de Atibaia, São Paulo. A ação ocorreu em estradas vicinais situadas nas proximidades do município de Céu Azul. Estradas essas usadas pelos infratores como rota alternativa para evitar a fiscalização. Os servidores fizeram uma barreira no local, mas o condutor desobedeceu a ordem de parada, evadiu-se e os pneus foram estourados com dilaceradores propositalmente colocados em pontos adiante. Os servidores iniciaram então o acompanhamento tático do veículo, que somente parou na beira de um barranco, mas quando a equipe chegou ao local, o motorista já havia abandonado o veículo e evadido-se. As mercadorias existentes no interior do mesmo eram vestuários com valor estimulado em R$ 10.000. Os veículos e as mercadorias foram encaminhadas à sede da Receita Federal em Foz do Iguaçu para verificação, contagem e valoração. A lavratura dos competentes autos de infração foi o procedimento a seguir. Já por 20 horas, no posto da PRF em Santa Terezinha de Itaipu, em ação conjunta com o DENARC, foi apreendido um homem que levava um revólver calibre 38 e vários medicamentos ocultos em uma caixa de som, aproximadamente 200 cartelas de remédios para impotência sexual. Ele alegou que levaria o material para Belo Horizonte. Acabou preso e encaminhado para a delegacia do DENARC de Foz do Iguaçu. Na verificação da bagagem de outro homem, um revólver Magnum calibre 357. Foram encontradas também espoletas e munições. O indivíduo alegou que o material seguiria para São Paulo. Ele acabou na delegacia de Polícia Civil de Foz do Iguaçu. Os dois meliantes afirmaram que não se conhecem e que não estavam viajando juntos. Diante dos fatos, foram encaminhados para as respectivas delegacias para as autuações em flagrante. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.